caminhando pela floresta que sobra, tropecei naquela pedra e fiquei a sangrar. Olhando sem direção, sou eu quem vai bater aqui agora. Ou existe alguém vivendo lá no fundo pra me segurar? Veio de um jeito triste, repentino, e eu não soube ali me enxergar e sem saber lidar. Dei a cara com o muro e fiquei a sangrar.